Dá seu critério, número 1 para Pouso em Salvador e pode considerar também a altitude aí em Pelô. Considerando as altitudes em Pelô, sem restrições de velocidade, número 1, Rogério Mestre 3 no 3. Firmo. TAM 3858, autorizar direto Froti. Gente, direto Froti, brigadão, senhor. Decolo 59, controle 3935, boa noite. 0935, boa noite, 362. Decola da pistão na 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 199 decimal 35, transponda 5561. São 3662, contato, submantém nível 370, na saída Buca, Jamo, Zipa. TAM 3858, chame Recife agora, na frequência 12685, alteram 33 decimal 65. Positivo, 2685, 3365, boa noite, senhor. Boa. ...428, na escrita do solo. Quatro, dois, oito, ao solo. Papapá, Serra Quilo Índia, chame Recife agora, frequência 251, alterno 33 decimal 25. 251, alterno 12335. É, alterno 133 decimal 25. 13325, alternado. Serra Quilo Índia, boa noite. Boa. É 313, com prédio final ILS, chame torre 1186. 313, boa noite, Salvador, boa noite, Fernando 613, está no localizador, então 0. 313, boa noite, ajuste 1012, reposto quando baixar de trabalho. Tempo dará baixar travado, excelente. No 889, chame Centro Recife agora na frequência 251, alterna 133 decimal 25, gol 1889. 251-1-3325, gol 1889, boa. Boa. Salvador. Andes. 587. Seven, still about a minute to copy. It's a clearance. I will call you back. Wait. Andes 587. 100 com 10 nós. Está baixado travado agora, Oceania 6303. Tenente, livre pouso. Livre pouso, Oceania 6303. Solo com 60455 para o posicionamento. Luna 604 autorizado no portão 5 pushback, está na chanta. Reportarei para o táxi com 604. Solo 05, libere a direita, livre táxi até o pátio 1, posição 01, no Xané 6303. Livre direita, segue para o pátio, posição 01, no Xané 6303. A gente tem um acordo aqui, tem cruzão no 60. Aguarde só cruzar mais um nível aí que será autorizado. Então, 3662. Vem, vai dar. Acionamento 3152, está no 02. 52 no portão 2, autorizado o pushback acionar, chame para o táxi. Coisão, 133 decimal 65, alterna, coisão. A Recife mudou a frequência agora para 126, 126 decimal 85, alterna 133 decimal 65. Tá 38, o coração tá 3662, confirmando. 1268, 5, 3, 3365, tá 3662. Imagina, boa viagem. Boa viagem. Mesmo após, tá autorizado o feedback. Após, aguarde novos pressões, puxa. Ok, tá iniciando então, só confirmando, após o gol, tá autorizado? Não, após o gol será dada a nova autorização, ok? Ok. Zona 52, Itan 9396. Aguarde na frequência da torre 1862, quando pronto para o pushback acionamento. Para o táxi, gol 1604 com 1006, tem 3 horas e 30, alterna Recife. Tá, 3152, 02, pronto, na sua escuta. Aguarde autorização, 3152. Ele espera. Via Índia lá, 1862, a torre, QNH 1012. Após a Bianca, inicia no ponto de espera da 10, a torre 186, gol no 604. Boa, o gol 1076, cruza 1960. Gol 1076, sendo identificação, boa noite, dessa via, Mari, ajuste 1012, aguarde procedimento ILS X-Ray, gol 1076. Gol 1076, ciente, na Mari, o X-Ray. Autorizado, chame pronto pro táxi. Obrigado. Salvador, boa noite, gol no 604, ponto espera do 10, pronto. Autorizado, decolar, 10 grau, 099. Aline, decola da 10, 1604. 13, chame o controle. Uno 604. Chame 1935, 604, boa noite. Salvador, voo no 604, boa noite, passa 1500. Voo no 604, boa noite, contato, na saída Momo, frote, submantém nível 370. Momo, frote, sai 370, no 604. Na saída, gol no 604, é Momo, Cogubo, após Prot. Aracaju. Tex approved, holding point, runway 10. Aracaju as alternative. Endurance and persons on board. 126 on board and 2 hours. Roger. Okay, clear taxi to holding point, runway 10, clear 150. Holding short, 1-0. Clear takeoff, 110 degrees, 09 knots. Clear takeoff, 10, para 50 ou 0,7. Selo V até 2000, autorizado final ILS X-Ray. T152, airborne at 17, contact Salvador, departure 119 small, 35. 935, 103152. So departure, we're leaving down 3152 with you, climbing through 1200 feet. 118 small meia. 18 meia, monitorando agora, 6747. Inflate level 330, Puka, chamo. Aracaju departure, turn 3152. Okay, clear, Puka departure, Aracaju. Flight level 330, turn 3152. Delta, 3152. Would you like to fly direct to Arica here if possible? Stand by, are you request receive center? Stand by, Delta 152. Salvador, boa noite, é o Hotel Juliet. Salvador, objeto 6747. Só 3305, sem identificação, desça via chegada Mari, até 3000, ajuste 1012. Autorizado via Mari 1012, falamos que perdeu contato com o centro Recife, está sentindo a vida? Sente. Down 3152, clear direct to Aracaju. Direct to Aracaju, 3152. O número 04, chame Recife agora na frequência 12685, alterno 3365. Gol 1604. 2085, 3365, 604, boa noite. Boa noite. Vamos para o número 21 até 30 e depois Papa Charlie Lima. Você não apresenta o controle de 570 ao transporte. Correto, e a saída confirmada a boa, Eletra Sagaz. Árvore Eletra Sagaz, obrigado, 6747. Correto, chame pronto para acionar. Gente, 9396 irá. Decola para o mesmo destino, fritou a DLA, o plano está cancelado. Olha, senhor, eu vou pedir para o pessoal da companhia fazer os procedimentos aí. Eu não vou pedir para o senhor cancelar, porque pode ser que alguma outra tripulação venha assumir o voo. Então deixa em stand-by aí, guardando uma DLA. Ok, gente, tá. Quando tiver uma posição respeito, você nos informa. Obrigado. Afirmativo. Agora, monitorando apenas a frequência da torre 1862, caso quiser passar alguma informação futura. Ah, ok, então. Obrigado, boa noite. Five, eight, seven. Estabilizado o voo 1076. Confere, chame torre agora, 1186, voo 1076. Corre 1186, bom pouso, gol 1076. Just now, 118 decimal 6. Wait, 186. Cheque o trem embaixo travado. Salvador, Andes 587. Andes 587, 88, see clearance. Okay, ready to copy, sir, when you're ready. Voo 1076, cheque o trem embaixo travado. Embaixo travado. Autorizado, pouso 1110 grau 099. Ambiente, voo 1076. Sapizuna, autorizado descida até 2000. Andes 587, clear to Serra Alfa Eco Zulu, Ezeiza, flight level 350, correction 300, via Upper Zulu, double 4-4-4. Mike India Alpha, VOR. And then Upper November, 857. Papa Oscar Romeo. Then Upper Mike, 534. Then flight plan on road. After takeoff, right turn, poof. Dial departure. Leda. Transition. Then direct to Eudes. Approach control 109.35, squawk 5571. On this 587. Can you repeat the squawk, please? 5571. Okay, clear to Salvador Seiza. Dial transition leader. Uniform Zulu 44. Mike India Alpha. Uniform November 857. Papa Oscar Romeo. Uniform Mike 534. Isobu. Isobu, that's correct. And after Leda, fly direct, yield this position. Bye. After Leda, flying direct, yield this position. Okay. That's affirmative, sir. Call me ready to start. We will back ready to push back. Ready to push back. Are you ready now? Yes, sir. Gate 11, April 1, start up and push back. Approved, call me ready to taxi. And it's 587. We will back ready to taxi and it's 587. And it's 587, say again, flight level approved. 300, sir. Correct, sir, correct. Oi, Salvador, boa noite, Oceania 6313, com o AT, autorização para São Paulo. São Paulo, na Apero Isco 50, decola da pista 10, saída da Leda, após Pro de Eudes. Controle 19.35, torre 18.6, transponda 5572, nível 360, via Apero Isco 50. Repita o transponder novamente e após Leda, qual a posição? Eudes. Após Leda, posição Eudes, ou pior, e o transponder, por gentileza. Transponder 5572. 5572, tem um chiado muito grande na frequência, tá, senhor? O Ocean é 6313, está autorizado para São Paulo, de voo 360, através da Upper Whisk 50. Decolagem da pista 10, saída da EL. A posição vai voar da EL, Leda, depois EU, conforme o controle de saída 11935 e o transporte 572. Correto, chamo tanto para acionamento. Obrigado. 1076. No solo 27, liberou a direita, está ingressando na Alfa agora. Prossiga em frente, segunda esquerda, Juliette, portão 06, Pationo. Juliette, portão 06, Pationo, 1076.